ситуации, все международные удары.

Salvador, muito boa noite. Aramaz Mar 79 ile satış bu. Thank you. 170, vamos para o Rio Tomo 200. Só escrito ao 070, Lima Hotel, tal quando possível, pode de Paula Franca. Gente, confirma a Lima Hotel. Seria por uma 024, Lima Hotel. Lima Hotel, autorizado para a gente. Direto ao destino, Lima Hotel, obrigado. 2, está no centro do estabilizador, com via direita, POA 075, pressão estabilizada, descida autorizada até 3.7. Tá, agora o 072, fala o Chico 9 da direita, chama o Chico 9, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 04 para a direita, chamação 121, Zero Post, que se mantém. Decolo na 313. Direto Feira de Santana, estuda autorizada até 4 mil pés, reporte para a manifestação. Lima, SNH, Salvador, nós vamos abrir. Pelo Alfa Romeo, sob decoração, via patroa 235, limite ao radial 290 de Salvador. Thank you. 0, vento. 130 graus, 25 nós. Eu não sei se você está fazendo isso, mas eu estou fazendo isso.